começa agora. Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Muito bem, estamos chegando. O Mundo Sertanejo está no ar mais uma vez no seu rádio com muitos sucessos sertanejos, né? Muita alegria, muito astral, muitos alôs para todos vocês, amigos ouvintes do Brasil inteiro. Quem canta bonito abrindo o programa, ela, Paula Fernandes, Não Fui Eu. Não fui eu.

deixei meu salário lá no botequim. O homem não pensa quando se apaixona por uma dotona, seja lá quem for. Carrega nas costas um vagão de mágoas e vai pelas ruas uivando de amor. Muito bem, mais uma vez um abraço a todos vocês amigos do Brasil inteiro, cada locutor, cada programador, cada diretor, a vocês que compõem as equipes de toda a nossa rede de rádios. Muito obrigado pelo carinho de sempre, viu? Ô Nezinho, Nezinho Costa, em Jaíba, Rádio Vida FM, todos da equipe, a todos vocês do Brasil inteiro, muito obrigado, viu? Sintam-se todos abraçados por Diego Valadares e toda a nossa equipe aqui da Central de Produção, Rádio Estúdio Brasil. E para contratar Diego Valadares e banda para sua cidade, e Bruno e Marlo, a gente faz um show juntos, viu? Ligue no 81 82 5761 82 5761 82 5701. Diego Valadares, Bruno e Marlon e banda aí na sua cidade fazendo um lindo show, viu? 61 82 5701. Vamos ficando por aqui, fiquem com Deus, um forte abraço a todos, muito obrigado pelo carinho de sempre, viu? Paulo Terra, de São Paulo, para o Brasil inteiro, canta, ela é devassa. Bom final de semana para todos, se forem para as baladas, não bebam para dirigir, viu? Tchau, Brasil! Ela é devassa, tem sangue de barata, diz que me ama e depois me descarta, acha que eu sou velha, largada às traças. Quando me encontra com algum dinheiro, quer ir pra Europa, pro Rio de Janeiro, de cara lavada. Me diz que eu sou o caro amor da sua vida, só compra em lojas caras, ainda é convencida. Me abraça e me beija e diz que me deseja, que amor pra toda a vida. Gata, meu Deus, como ela é falsa, ela se acha, me deixou na mão, estourou meu cartão e devendo na praça. Meu Deus, sei que ela é falsa, que ela se acha, mas um tremendo avião mexeu com meu coração, tô grudado na gata. Largada às traças. Quando me encontra com algum dinheiro, quer ir pra Europa, pro Rio de Janeiro, de cara lavada. Me diz que eu sou o caro amor da sua vida, só compra em lojas caras, ainda é convencida. Me abraça e me beija e diz que me deseja, que amor pra toda a vida. Ela se acha, Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.